sentença foi premeditada. A vingança é um prato frio. Meus olhos e minha gula só enxergam o cifrão. 650 mil vale um ditador de prisão. Faz um 57, um 121. Reestreabilizar no ouro de carne cru. A mente criminal e meu ódio satânico será seu entulho. Crime capitulado no código penal. Martelo crivado no peito seu com a capa no funeral. Sempre rejeitou segurança. Acreditou que os estudos brindasse seu corpo contra o primário confuso. Não é assim, chegar e fazer. Manda carta em código pra dama no BD. Recruta os caras certo pra matar e correr. Sem quebra de sigilo, os meses de espionagem, os carros, RG clonado, munição, silenciador, nada disso é barato. Ripa contra uma barata de terno e gravata. Humilhar o sistema jurídico no tapa. Eu vi a cela batendo palmas, me chamando de rei. O mais foda, fora da lei. Inspirado na mafia italiana, planejei. Inflamei, já foi, executei. Vá pro inferno, leve seu martelo e sua capa de cetim. Avisa o demônio que na cela o jugo é assim. Vá pro inferno, leve seu martelo e sua capa de cetim. Avisa o demônio que na cela o jugo é assim. Vá pro inferno! Sei que uma pá de almofadinha, se pudesse, empalhava ele vivo. Ou jogava sua estatueta no pátio do presídio. Fazia seu diploma escapulário de Cristo. Eu piso na sua cova, na sua cruz eu mijo. Diz um condenado, depois da sentença, o ato suicida. Usava um próprio artigo contra a sanidade bandida. Me desculpe a expressão do rap ladrão. Monstro pra sociedade, pra F, né não? Cansou de promessa ver mortes bárbaras na viela. Passagens Nifebem, distrito e mazela. Já era. Compra um carcereiro, 3, 4 advogado. Recorre à sentença, manda o juiz pro clá, pá. Caralho, hein? Troca de estado, comando narcotráfico, desertor é mato. Um cemitério pra enterrar testemunha. Eu tô na cela sentado, tanto faz. Não apertei o gatilho, não ouvi misericórdia. Não pus o intimato no escritório, mas acabei com sua custódia. Vá pro inferno, leve seu martelo e sua capa de cetim. Avisa o demônio que na cela o jugo é assim. Vá pro inferno, leve seu martelo e sua capa de cetim. Avisa o demônio que na cela o jugo é assim. Vá pro inferno! Quem viu o poder jurídico punir, viu sua estrutura sólida vender-se ruir. O juiz era leigo, subestimou a força do punido. Deu valor às suas próprias potencialidades, acredito. Só te mostro está certo, onde os peritos está errado. Mostrou-se bambaleante com o impacto do aço. Foi como o fim de Hitler. Uma vitória relâmpago se cumpriu. Um toque de malicioso drama se ouviu pelas cadeias do Brasil. Enfurece o preconceito maligno da sociedade. Tá na embriaguez do sucesso. Perdeu contato com a realidade. O velório parecia até a noite das longas facadas. Cada detento com uma querendo rasgar sua capa. Isso acontece em todas as atividades da vida, negou. Se o homem acreditasse em Deus, descartaria o sentenciador. Agora é ombro a ombro, tombo a tombo, lei de civis. Nenhum repente remorso, nem nós na próxima juiz. Vá pro inferno, leve seu martelo e sua capa de cetim. Avisa o demônio que na cela o jugo é assim. Vá pro inferno, leve seu martelo e sua capa de cetim. Avisa o demônio que na cela o jugo é assim. Vá pro inferno! Aí seu meritíssimo, 30 anos de exclusão. Sem direito à fiança, recorrer à apelação. Eu jurei morte pro perito, particularmente pro soldado. o fascismo da justiça. Vão beber bosta com meu intimato, seu rosto iluminado de ódio, desprezo de triunfo. Numa ação de descuido, este atentado eu assumo. Cato ao todo, disparo, retrato falado. Coincidência e ML recolhendo suspeitos no saco. Tudo em riba, apelação da corte, troca de favores. Manda em código no pré-pago e espera a noite. Minhas condolências pros filhos, uma coroa de espinhos. Vou dar viúva dele carinho, trazer ela na cela pra chupar meu pinto. Foi quem é que botou pilha, ensinou tática de guerrilha, preparou pro julgamento, criou detento suicida. Ensinou o trilho da liberdade violenta sem o giz. Me fortaleceu de artigos de sentença, me transformou em juiz. Vá pro inferno, leve seu martelo e sua capa de cetim. Avisa o demônio que na cela o jugo é assim. Vá pro inferno, leve seu martelo e sua capa de cetim. Avisa o demônio que na cela o jugo é assim. Vá pro inferno, leve seu martelo e sua capa de cetim. Avisa o demônio que na cela o jugo é assim. Vá pro inferno, leve seu martelo e sua capa de cetim. Avisa o demônio que na cela o jugo é assim. Vá pro inferno.